sábado, só dá Expresso. Programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM, vamos que vamos até as 14h. Estou recebendo aqui mais uma vez no programa Mauro César da Silva, diretor teatral do grupo Máscaras. Maurinho, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Expresso, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha. É muito bom estar aqui de novo. Nós que gostamos muito da sua presença aqui, o pessoal inclusive pode participar também desse bate-papo pelo 991248325 ou 99204-2222. Maurinho está aqui para a gente falar de um grande momento do Grupo Máscaras, né? Que é a inauguração do Espaço Máscaras, né, Maurinho? Isso, como se diz, é o começo da realização de um sonho, né? Um sonho que a gente vem lá desde 2001 batalhando por ele e agora estamos aí pertinho. Demorou. Mas vai sair de acordo com tudo que vocês sonharam, planejaram, né, Maurinho? Isso. A gente sempre teve aquela coisa de fazer um trabalho, ter a nossa sede, fazer o nosso trabalho sociocultural, né? Investir nas crianças, adolescentes, que sempre foi a nossa marca. E agora a gente já tá até fazendo isso aí há muito tempo, né? E agora a gente vai conseguir ter um espaço melhor, ter uma infraestrutura legal para tá atendendo, para tá levando serviços também de culturais à comunidade ali próximo ao Miguel Gebrim, de toda a cidade. E isso pra gente é muito importante. Tá, a gente vai falar mais sobre o espaço, como é que vai ser a estrutura, o que vocês estão planejando. Mas antes disso, eu quero falar sobre o festival lá de Muzambique que vocês participaram, né? O Thiago Casagrande veio até aqui, elogiou bastante o Grupo Máscaras. Como é que foi a participação de vocês lá no festival, Maureen? Olha, foi muito legal, Antônio Cláudio. A gente foi uma experiência, né? Os meninos que estão começando aí, começaram em outubro do ano passado, que nós levamos a peça Flix, né? E para eles foi uma experiência totalmente nova de se apresentar assim mesmo na rua, com vários fatores, com sol, com carros passando, com música alta, e foi uma experiência fantástica, conseguiu prender a atenção das crianças, a plateia em si gostou demais, então foi assim para eles, para nós, né? Para nós foi fantástica a participação. O que que isso acrescenta? O teatro de rua pro Máscaras. O Máscaras já tem essa história, né? De teatro. Mas para essa meninada que tá chegando agora, o que que isso acrescenta para eles, na carreira deles como atores? Olha, muitas vezes a gente costuma dizer que o artista de rua, ele se dá bem em qualquer outro espaço, no espaço alternativo, no palco, em todos. O artista de palco já é mais complicado dele se adaptar à rua. Porque a rua, ela te oferece riscos, né? Ela te oferece várias coisas. Você tem que estar totalmente ali ligado, você tem que estar pronto para qualquer eventualidade, pode ser um cachorro que entra em cena. Eu ia te falar agora do cachorro, porque tem uma foto de um cachorro. Tem uma foto do cachorro e o ator teve que fazer vai um trabalho com ele. Coisa, né? A criança que entra em cena e quer participar e quer conversar e faz parte, o bêbado que tá ali, que quer também participar, porque a gente fala que o teatro de rua, a gente tem que pedir licença para poder usar, porque o espaço é um espaço público, é um espaço, vamos dizer assim, de todos que estão ali. Então, nós vamos ser simplesmente mais, né? Outras pessoas que vão estar ali também usando aquele espaço. Vocês então vão estar ocupando o espaço que é daquelas pessoas. Exatamente. Né, então, nunca que, vamos supor, se você estiver num palco, primeiro que uma pessoa estiver alcoolizada, ou um cachorro, ou qualquer outra coisa, não vai nem entrar no espaço. Mas na rua, você tem que não chegar e falar: passa cachorro, por favor, dá licença, você tá atrapalhando o espetáculo. Não, o espaço é dele, então todo mundo tá atuando. Então, eu sempre passo pros meninos que o teatro de rua é todo mundo atuando, até quem tá lá longe, que tá observando, ele também tá atuando, porque ele tá junto com a gente, tá dando aquela força no olhar lá, e tá dentro da apresentação. Então, é onde o ator tem que estar pronto para tudo. Então ele tem que estar muito ligado ali, tem que estar com o corpo muito presente em cena e tem que ser muito rápido para pensar, para improvisar. É bom isso, Maurinho, quando surge esse extra, um cachorro, por exemplo, passa no meio do espetáculo e para. E aí? Isso é bom para o ator ou isso desconcentra o ator? Quando o ator tá ali ligado, né? Ligado, tá concentrado, isso é a melhor parte da apresentação. Principalmente, eu já fiz muito teatro de rua, já apresentei em todos os tipos de espaço, até dentro do manicômio e em Belo Horizonte. Então, essas coisas são assim, você tem que estar muito ligado e você tem que, onde você, a gente fala que o teatro é brincar de fazer uma coisa séria, que a gente acaba brincando. Eu sempre passo pros meus atores, pros meus alunos, que o teatro é brincar. É brincar, você tem que estar ali solto, você tem que estar ali pronto para qualquer, para receber e para passar também, né? De ter uma ação e ter uma reação legal para aquela pessoa que está ali junto. E a rua que a gente fala praça, tudo, é isso, por inteiro, né? Como diretor, né, da peça Flix aí, você foi o diretor da peça, sim, né? Como é que você avalia a participação desses meninos, desses jovens que se apresentaram em Muzambi, primeira experiência deles? Eles foi tão... o que você esperava ou ainda precisa crescer mais? Não, eles estão numa crescente, né? Eles começaram em setembro do ano passado, né? E aí já surgiu o convite para montar uma peça infantil e a gente correu e já montou o Flix, que estava em mãos, e foi uma forma até de homenagear o Daniel também, que foi ele que adaptou o livro, né? E a gente apresentou muito em escolas, mas muito rápido, eles com 2 meses só de aulas de teatro, então eles muito até meio presos, né? E agora a gente está fazendo um trabalho para que eles cresçam. E essa experiência da rua, numa avenida movimentada de Muzambinho, na Américo Luiz, foi uma experiência muito boa para eles. E a gente está colocando agora vários outros ingredientes, passando pelas músicas tradicionais, cirandas, o coco. Então tá mudando, Flix. Então, a peça tá mudando. O teatro, o gostoso do teatro é isso, ele sempre muda, né? Nenhuma apresentação é igual a outra. Não então, é um filme gravado, né? Exatamente, vai ser sempre anos, aquilo. É. Não. Cada apresentação, vai havendo mudanças nos ensaios, a gente vai contando, pá, e se fizesse isso? Pô, seria legal, tal. E a gente tá sempre crescendo, né? E evoluindo, né? A gente fala que é evolução. E os meninos são fantásticos, é uma turma muito legal, que são ali, eles são batalhadores, eles são responsáveis, estão ali nos ensaios, sempre prestando atenção. A gente tem um trabalho assim, o Vitor está com a gente agora, fazendo um trabalho muito legal. Ele teve uma experiência muito 10 no Nordeste, a respeito das danças tradicionais, do folclore, né? E junto com o que a gente já faz aqui, a gente está conseguindo colocar isso para eles e eles estão assimilando muito bem, e isso é importantíssimo pro ator. Tô sentindo ser muito empolgado. Essa é uma geração diferente, Maurinho, essa meninada de agora? Eu falo assim, todas as gerações não são, claro, são fantásticas. É que, sei lá, acho que eles vieram numa época em que o grupo mesmo está numa crescente. E eles estão junto com isso, né? A geração passada também, eu estava na mesma empolgação, que a gente tinha mudado para o espaço lá. É. Então. E a gente trabalha com os adolescentes, com os jovens, a gente sabe que o período é curto, né? Principalmente porque. Sei lá, chegam nos seus 18 anos, vão estudar, vão trabalhar, vão embora, né? E acabam que vai. É um período curto. Então, e essa meninada tem um gás, uma energia que é muito legal. E sei lá, eu tô entrando nessa energia deles e também vindo outras agora. Essa empolgação até vem de tudo que tá acontecendo com os alunos que estão entrando agora no projeto. Então, tá sendo um momento muito bom pro grupo em si. As crianças ainda podem fazer parte do projeto, ainda podem entrar, ou já começou um curso, agora tem que dar um tempo? Olha, hoje até eu estava vindo para cá, uma mãe veio conversar comigo, agora tem que ir conversar com a professora, porque... Já começou, né? Já começou, aí a professora que vai saber se já está na turma. Eu sei que a dança já está com quase 20 alunos, o teatro está com 15, e está quase certo da gente começar agora também um projeto de música com Kaique Brito, e eu sei lá, tá muito legal. Sem falsa modéstia, Maurinho, na próxima vinda sua aqui no programa, eu posso anunciar durante semana, Grupo Máscaras, um dos principais grupos de teatro e dança de Minas Gerais? De Minas, eu não digo, vai assim, Antônio Cláudio, um dos principais grupos de teatro, eu não posso falar pra você que a gente é, mas tipo assim, pelo que faz o trabalho, né? O trabalho que a gente faz, principalmente no termo sociocultural, de trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, de fazer um trabalho assim, gratuito, tá? De tá fazendo com que criança e adolescente, porque o teatro ele simplesmente não forma atores, ele forma cidadãos. A gente tem toda essa consciência, né, em cima da cidadania que a gente traz para essas crianças, para esses adolescentes. Então, o trabalho em si, eu posso dizer aqui do Sudoeste, Sul de Minas, a gente faz um trabalho muito bom mesmo. E mas não dá para comparar, claro, o Máscaras com os principais grupos aí de Belo Horizonte, mas pelas limitações que vocês têm e que aqueles grupos não têm, não estaria no mesmo patamar, Maurinho? Sim, não, porque é o que eu acabei de falar para você, nós não podemos nunca, sei lá, a gente tem que saber sempre o nosso lugar, né? E como você disse, as nossas limitações, nós, querendo ou não, somos um grupo de teatro amador, né? Que faz esse trabalho, a gente sempre tenta levar o melhor. Lógico que tem, a gente não pode se comparar a grupos de teatro profissional, como o Grupo de Passos, como o Grupo de Belo Horizonte, vários grupos que a gente conhece. Mas a realidade deles é diferente. É totalmente, né? Diferente. Nós vamos com a garra, com a coragem, e a gente entra aí, sim, a gente sempre tá num festival, consegue um reconhecimento nacional, um reconhecimento pelas nossas ações. Tá bom, né? Mas daqui a 15 anos, aí eu vou poder chamar então? Não, eu posso dizer assim, eu posso dizer que o nosso intuito é esse, a gente trabalha para isso. Mas daqui a 15 anos, você imagina o Máscara com esse mesmo pote desses grupos que você citou de Passos, de Belo Horizonte? Olha, se tudo continuar. É trabalho, né? Tudo é trabalho. Vamos dizer assim que nós não temos essa pretensão de nos compararmos, mas a gente tem uma pretensão sim de sempre estar trabalhando para estar atingindo o melhor, né? Como eu disse, os meninos que estão aí, eles estão numa crescente, estão cada vez evoluindo. Isso porque a gente faz ensaios 3 vezes por semana, de 1h30, 2 horas. Um grupo profissional ensaia de 7 a 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Então, tudo o que precisa, né? Com espaço. Então, pelo que a gente tem, a gente pode estar dentro aí, sim, dos grupos. A gente pode não, acho que a gente está até dentro dos grupos de Minas Gerais, que tem um trabalho legal, né? Que faz um trabalho com jovens. Porque você pega grupos aí onde a maioria já são adultos, já são atores, muitos anos, e já tem uma facilidade completa de estar montando suas peças. A gente não, a gente começa do zero e vai até onde dá, né? E depois a gente recomeça. O Grupo Máscaras é sempre recomeço, recomeço e recomeço, mas a gente está nessa luta. O prêmio Cena de Minas lá já rendeu algum fruto? Tá rendendo, né? O término da nossa obra é graças ao Prêmio Cena Minas. Já tem boa na conta, então, né? Já, não. As aulas, né? É graças ao Cena Minas, que a gente tá agora com a Jaque, com a Rafa, que tá com a gente desde o início do Máscaras do Futuro, a Jaque também, que veio de Guaxupé e tá com a gente há muitos anos, desde 2005, ela tá aí no grupo com a gente, e você chegar lá e ver a sala cheia, e a gente tá em reforma, né, então tem coisa pra cá, e tá aquela, né, aquele monte de gente, aquele monte de criança, adolescente lá fazendo aula, mães ali observando os pais, então é muito gratificante, e tudo isso a gente vai agradecendo aos prêmios que a gente conseguiu, a Cordelteca, que nós conseguimos o prêmio de culturas populares lá em 2013, que a gente começou a reforma, agora o Cena Minas a gente termina, e vislumbrando muito mais coisa aí pro resto do ano, com esse Cena Minas que a gente vai conseguir. Vem um festival aí, né? Vem um FETEG, primeiro ato. O Thiago já falou isso aqui pra gente, né? Há algumas semanas atrás, em primeira mão, né? Que Guaranésia seria beneficiada com o festival, e realmente tá confirmado, né, Mauri? Vai ser dias de 9 a 11 de setembro, né? Isso, talvez até no 8. 8, 9, 10 e 11. A gente tá agora terminando uns acertos, né? Pra tentar conseguir um patrocínio legal pra gente tá fazendo o festival e fazer um festival como Guaranésia merece, como os 15 anos do Grupo Máscaras tem que ser, com grupos bons, com grupos de vários locais do Brasil, tem até grupo de fora do Brasil, já pessoal, inscrito, não é inscrito não, então aqui tá, que se mostrou, favor, assim, querendo vir, que é o pessoal do Brasil que mora lá, e então a gente tem, as inscrições começam a partir do dia 30 de maio. Ah, tá, até pra gente entender, as inscrições não são feitas com o Grupo Máscaras, né? As inscrições vão ser... pelo site, não é, Dudu? Não. As inscrições vão ser via correio, né? E e-mail. Então a gente não lançou inscrições ainda. A gente só tá fazendo um burburinho, né? Mas é vocês que recebem as inscrições. Exatamente. Vai ser o grupo... A organização é do grupo Máscaras, né? A organização é do grupo Máscaras. A gente vai usar o Sena Minas e ver se consegue esse outro patrocínio que se Deus quiser, vai dar tudo certo pra gente conseguir fazer um festival muito bom. O Maranhão já teve a Mostra de Teatro em 96, que foi muito legal, mas a gente quer fazer um festival nos moldes corretos, de fazer um festival assim, de primeiro escalão mesmo dos festivais. A princípio, esse festival vai acontecer todo lá no Espaço Máscaras ou a ideia é fazer em vários pontos de Guaranésia? Olha, o festival tem categorias, né? Tem rua, né? E espaço alternativo, por enquanto. A gente ainda não sabe se vai poder contar ou não com o teatro, com o palco, né? Então a gente, por enquanto, tá só rua, nada definido ainda, rua e espaço alternativo. Tá. Então serão, eu quero ver se a gente consegue, a intenção, eu já te fiz algum, a gente já sentou para conversar algumas coisas e colocar teatro em todas as praças da cidade, levar o teatro para a zona rural, você pegar um grupo de fora e levar para a zona rural, Distrito Santa Cruz da Prata, dentro do Espaço Máscaras, conversei com o pessoal do clube para ver se consegue levar teatro para dentro do clube também. Ocupar a cidade mesmo. Ocupar a cidade, ocupar os espaços públicos da cidade e fazer com que a cidade respire teatro. Eu estou em contato com 3 doutores em artes cênicas, né? Um é de Lisboa, mora em Lisboa, outro é doutor da UFMG e o outro é professor da UFOP, doutor também em artes cênicas, para que eles venham e tragam oficinas, tragam cursos de teatro para que a gente, para que a cidade, os atores, não só de Guaranésia, mas Guaxupé, que tem muitos atores, são grandes amigos, irmãos nossos, Muzambinho, Juruáia, todos os locais, que a gente possa ter um acesso a cursos, a oficinas, porque aqui é muito difícil, né? Você ter acesso a coisas assim. A gente sempre traz, esse ano a gente está trazendo mais 2 professores ainda, fora esses do festival. Então a intenção é que a gente consiga fazer um festival do nível muito bom. Perfeito, Maurinho. Vamos fazer um intervalo em comercial, a gente volta daqui a pouco. E aí sim, para falar da estrutura, desse Espaço Máscaras e das atrações, né? Que vão ser muitas. Na inauguração é sábado, né, Maurinho? Sexta. Sexta, dia 22, né? Isso. Sexta-feira, dia 22, aqui em Guaranésia. Expresso. Mais que um programa, uma referência. 13h29, 1h29 aqui na Pássaro da LFM, conversando aqui com Mauro César, diretor teatral do grupo Máscaras e o Espaço Máscaras, né, Maurinho? Finalmente, né? Finalmente a gente começou esse bate-papo falando do Espaço Máscaras, mas agora vamos aprofundar no assunto. Finalmente, sexta-feira, então, dia 22, vai estar pronto aí pro grande público. Nossa, vai, é uma alegria imensa. Foi 2000, final de 2011, eu lembro, final de 2011, que a gente estava conversando e o clubinho estava lá com o barracão, lá em conversa com o Thiago, com a mãe dele, a dona Floripes, e eles falaram: nossa, por que que vocês não ocupam esse barracão, trazendo os espaço, vocês para cá, o teatro? E parece que foi tudo assim, uma crescente, né? Eu falo assim, eu tenho uma coisa comigo que as coisas podem demorar, mas elas acabam acontecendo, né? Eu sempre tenho uma energia positiva que tudo vai acontecer, no seu devido momento, mas vai acontecer. E lá, assim que a gente se mudou pra lá, a gente ganhou ganhou o prêmio de pontinhos de cultura, né? Que foi pra gente dar uma... deu uma cara nova para aquele barracão, começou com o cinema na quadra, começou a fazer os trabalhos e depois a gente vislumbrou a ideia de aumentar, de fechar, de fazer uma cordalteca de verdade, fazer uma sala de ensaios, de apresentação. E foi a gente vislumbrar isso, passou um tempo, veio o Prêmio Culturas Populares do Ministério da Cultura também, nacional, e a gente ergueu a estrutura e acabou o dinheiro. Ai, meu Deus. Não, mas vai dar certo. Veio agora o Sena Minas pra gente terminar. Então, tipo assim, é uma conquista, eu acho que vem desde os primeiros lá, dos primeiros atores, os que nós que fundaram junto comigo o Máscaras, desde Fernando Romanelli, Daniel, naquela época lá tinha a Fabiana, tinha a Gabriela, tinha a primeira peça, Joãozinho, que está sendo grande parceiro hoje. Um grande parceiro da gente. Hoje ele está na Secretaria de Cultura e em Muzambinho. Eu não pude ficar o tempo todo na abertura do festival, porque a gente ia apresentar em seguida, né? Mas todo mundo veio depois falar que ele falou muito do Máscaras, porque ele começou no Máscaras, no teatro, né? A parte teatral dele. Ele fazia um personagem lá no Amor do Cine. Então, vem vindo, e todas as pessoas que passaram, né? Passaram, deixaram sua contribuição, e os que estão ainda e estão contribuindo para esse momento que a gente vai ter agora de estar inaugurando esse espaço. E como é que vai ser esse espaço, Maurinho? Qual que é a estrutura desse espaço? O espaço, ele é formado pela Cordelteca, né? Cordelteca João de Sá. Que vai ter um espaço legal, vai ter uma decoração muito boa, e a gente vai contar aí com o João de Sá, ele em pessoa vindo aqui para inaugurar. Ele já teve na inauguração dela quando foi lá em 2008, quando a gente inaugurou no nosso antigo espaço, que foi uma coisa assim, foi a primeira cordelteca do sudoeste de Minas, se eu não me engano, do sul de Minas. Foi matéria de jornal hoje da Globo. E agora vai ser o espaço dela mesmo, e com banheiros bem estruturados para poder, né? Para poder receber alunos, visitantes, e fazer, mostrar o cordel para o pessoal, né? O cordel que faz parte do grupo Máscaras. E a sala Daniel Melo, que é a sala onde acontece o projeto Máscaras do Futuro, onde os meninos já estão tendo aula mesmo do jeito que tá lá, mas já estão tendo aulas, as aulas de teatro, aulas de dança, agora aulas de música, os ensaios de nossas peças, apresentações, que vai ser um espaço alternativo, que vai ter condições de estar recebendo apresentações para um público, lógico, não um público maciço, né? Mas até eu estava vendo lá 60, 70 pessoas, é um público bom para um espaço, né? Sim. E com vai ter camarim, tem chuveiro, então ficou, é um espaço que tá pra gente agora no momento, tá ótimo. Perfeito. Tá perfeito pra gente começar, recomeçar. Eu falo vez. Que a gente nunca para, né? Então a gente chegou agora no espaço, vai ser muito bom nosso espaço. Mas já tem outros planos futuros, que eu posso te falar que a gente tá com um plano futuro para tá aumentando o espaço, e a gente vai tentar dar uma ajuda muito grande pro Leandro com a Ilha da Cultura. Já estava aqui até na minha pauta para fazer essa pergunta para você aqui, já até deixei anotado. A Biblioteca Ilha da Cultura pode estar de mudança para lá? Então, a Ilha da Cultura, o projeto do Leandro, ele não tinha uma personalidade jurídica, né? Então, sim, ele se juntou ao Grupo Máscaras para que o grupo pudesse participar, para que a biblioteca pudesse participar de alguns editais e tal. E agora está passando, lógico, sempre passou por perrengues, né? Agora mais ainda. E nós temos, junto com o pessoal da associação, um trato assim de estar usando o espaço ali, né? De estar tentando adequá-lo. Então, nós entramos agora no edital de ponto de cultura. Uma certificação, não é premiação, mas é uma certificação para que a gente se transforme em ponto de cultura. No site estava para sair resultado até o dia 16 hoje, mas provavelmente vai sair segunda, terça-feira, que a gente está aguardando esse reconhecimento de ponto de cultura. Os pontos de cultura, eles já têm uma facilidade de manter convênios com o governo, tanto federal, estadual. O municipal, nós ainda não estamos, a cidade ainda não está inserida no Sistema Nacional de Cultura, mas em breve provavelmente estará, né? Mas a gente já terá condições de estar fazendo esses esses convênios. E uma das, da nossa agora, nosso intuito agora é o Ilha da Cultura. Já conversei com o Leandro, a gente está correndo atrás para ver. Sendo esse ponto de cultura, tem, aí vai ter condições de levar a Ilha da Cultura para lá. Levar a Ilha da Cultura para lá, trazer a Ilha da Cultura para estar junto com a gente lá no espaço. É, o Leandro, lógico, sempre foi a intenção manter ela no bairro, que a intenção era levar a cultura para lá. Mas, diante das dificuldades que existem, então a gente, com o espaço lá, não, é preferível que a gente mantenha a biblioteca, que não é tão longe também dos bairros Bom Jesus, Pássaro da Ilha, né? Mas que ela não feche as suas portas, né? Eu acho que o objetivo principal agora é que ela não feche as suas portas, que eu acho que é um crime uma biblioteca comunitária fechar suas portas. Não tem. A gente até gostaria muito de receber o Leandro aqui no programa, né? Mas o Leandro é meio tímido para falar no microfone. Mas a gente vai tentar manter um contato com ele durante a semana aqui no Alô Bom Dia, para que ele fale por telefone, ou então a Luzia lá, fale a realidade, né, da biblioteca e da cultura. Maurinho, programação para o dia 22, para sexta-feira, o que você planejou, como é que está essa programação? Olha, a gente vai estar fazendo um sarau, né? Um sarau legal lá, vai ter a participação, como eu já falei, do João Gomes de Sá, né? Qual que é o horário, Maurinho? Nós estamos marcando para 20h30, né? Esse horário, que a gente tem uma apresentação no Festival Tramas e Dramas em Guaxupé, no mesmo dia 22, às 5h30, o Flix vai estar apresentando na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Então aí a gente termina lá e corre, já vem para a inauguração aqui. Nós vamos ter a presença do João Gomes de Sá, do Vernecy Nascimento, que é um dos grandes escritores de cordel do Brasil, Pedro Monteiro também, que está sempre aí dando uma força muito grande pra gente. Vamos ter a presença do Eufra Modesto, que é um dos maiores contadores de causos do Brasil, e também um violeiro e tocador muito bom. E o Aldir Carvalho, que já esteve aqui no Salão do Cordel junto com o pessoal e tá voltando agora, que é um cantador. Tem apresentações dele no YouTube até hoje. Tem. Senhor Brasil, isso, com Rolando Boldrin, ele participa muito, ele é uma pessoa fantástica, né? Então esse pessoal vai estar lá se apresentando, né? Não vão só ter... pra vir visitar, vão, é um sarauzão, vai ter a apresentação deles, em conversa com os poetas alternativos. A Valessa falou que vai levar os meninos lá também, e mais o pessoal do grupo, com música, com poesia, e lógico, tem vamos fazer uma homenagem na inauguração da sala Daniel Melo ao nosso querido Juninho, né? E essa nossa programação é uma festa bem assim informal, né? Nada de formalidades, porque nós não somos formais, a gente é artista e a gente gosta da coisa bem formal. Tô convidando todo mundo para ir, para declamar poesia, o microfone vai estar aberto. Como é um sarau que a gente sempre faz, vai ser a nossa festa. Maurinho, você aqui falando de cultura, e a gente já falamos aqui de dois grandes nomes, né? Fernando Romanelli, Daniel Melo, né? Que a cultura guaraneziana perdeu, e agora recentemente perdemos outro grande nome, que é o Preto, né? Vai fazer muita falta para a cultura guaraneziana como agente, né, cultural, né? Com certeza. O Preto, eu comecei no teatro, ele já estava no teatro. Eu comecei em 89. Ele, se eu não me engano, já fazia teatro desde a adolescência, né? Mas de 89 até agora, né? A gente sempre trabalhou junto. Como eu disse lá no encerramento do Festival de Muzambinho, a gente trabalhava até como irmãos, né? Que brigam, que curtem. E a gente passou por muitas coisas, várias peças. Eu fui dirigido por ele em três peças, ganhamos prêmios. Quando o Guaranésia começou a sair para os festivais, começou a ter um nome assim, o Teatro de Guaranésia começou a ter um nome para fora, a gente estava junto. O Teatro Experimental de Guaranésia, que é a razão social do Grupo Máscaras, foi fundado pela gente em 91, né? Na primeira diretoria tinha ele de presidente, e eu estava dentro da diretoria também como segundo secretário. Então a gente fundou o Teatro Experimental de Guaranésia, conseguiu colocar ele numa pessoa jurídica, né? Conseguiu um CNPJ para ele lá nos idos de 91, que era uma coisa, um grupo de teatro numa cidadezinha pequena no sul de Minas, ter um CNPJ, né? Era uma coisa assim que não não acontecia. Não acontecia todos os dias. É, e aí a gente foi, batalhou junto com o Fernando Romanelli, depois entramos para a Federação de Teatro de Minas Gerais, levando o teatro, levando o nome de Guaranésia a pontos assim, de a gente apresentar na Praça da Liberdade em Belo Horizonte, fazer turnê em Belo Horizonte com a peça, e a gente sempre junto, né? Em tudo, e agora a gente tava trabalhando junto na cultura desde 2013 de novo, né? Correndo atrás, tentando já muita coisa que foi encaminhada, e ele era um batalhador, ele às vezes ele ficava meio de mãos atadas, não podia fazer muita coisa porque ele acabava ficando não tinha uma total liberdade, mas ele sempre correu atrás, ele sempre foi uma pessoa que batalhou pela cultura, e muitas vezes ele falava, olha, você sabe, você me conhece, eu tenho vontade de fazer, mas não é simples. O sistema não permite. Não, né? É simples, não é fácil fazer, né? Porque ele cresceu junto com as ações culturais, nós somos agentes culturais, nós somos pessoas que vivemos da cultura. Tanto é que Folia de Reis era uma coisa que ele adorava, a Festa Carreiro, Cavalgada, né? O teatro na rua era a coisa que ele mais adorava. Então a gente sempre foi ligado a isso, ligado a essa parte cultural. E foi uma perda muito grande para a cidade de Guaranésia, para o Sudoeste de Minas. Responsabilidade sua aumenta, Maurinho? Porque a gente perdeu o Fernando Romanelli. Eu sempre coloquei aqui em Guaranésia como quatro grandes nomes, né? Fernando Romanelli, Daniel, Preto e você. A gente perdeu três desses grandes nomes, Maurinho. A responsabilidade tua, ao meu ver, aumenta, meu amigo. Porque a gente, o que o Preto fazia, não estou dizendo nem como diretor de cultura, isso é outra questão, mas como agente cultural mesmo ao longo de sua vida, que o Daniel Melo fazia, né? Buscando a meninada, alegrando, e agora você ficou meio que sozinho nessa batalha aí. O que você está fazendo? Está requisitando mais membros para essa luta? Como é que vai ser a luta a partir de agora? A gente sempre, como se diz, nós temos a nossa responsabilidade total em termos do ideal que a gente escolheu para seguir, né? Todo artista que mexe com cultura é um idealista, é um sonhador, é um utópico, né? Mas a gente corre atrás dessa utopia, a gente vai atrás para que ela acabe se tornando realidade, que é o que a gente estava até conversando a respeito do que a gente propõe. E eu sempre quis apoiar, sempre apoiei todas as manifestações culturais. E juntamente eu aprendi muito com o Preto, aprendi muito com o Fernando Romanelli, aprendi com o Daniel, que aprendeu também comigo, a gente aprendia juntos. E o que a gente quer é manter viva a cultura guaranesiana, a cultura enquanto simbologia que é manifestada nos grupos que existem na cidade, porque a gente estava conversando aqui fora a respeito até da cultura popular da Folia de Reis, que era uma coisa que o Preto gostava demais, que o Fernando Romanelli gostava demais e que sempre apoiou, e que o ano passado, se eu não me engano, saíram quatro Folias de Reis na cidade de Guaranésia. É perigoso isso, né? Já pensou uma tradição cultural que é da cidade se acabar? Então a gente tem que lutar, a gente tem que correr atrás. Nós estamos agora montando um espetáculo em cima da Folia de Reis, junto com... Hoje o Vinícius vai lá com a gente. Aí o Vinícius deu uma notícia pra gente muito boa. Nós estamos montando uma Folia de Reis que nós vamos sair o ano que vem, só com o pessoal jovem. Isso é interessante. Né? Com certeza. Você passar, renovação, você renovação e tá trazendo, porque eu sei que vai demorar mais uns 100 anos, mas daqui a pouco eu também tô indo embora, né? Demore bastante. Boa tarde, Antônio Cláudio. Nossos parabéns aí para o Maurinho por sua perseverança em seu projeto. Marcelo Rosa dos Reis está mandando aqui um abraço para você, viu? Ô, Marcelo, muito obrigado. Marcelo, que faz parte da diretoria do Clubinho, eu que agradeço demais a eles lá da diretoria da Associação Miguel Gebrim pela confiança no trabalho nosso. A Márcia, aonde vai ser o teatro? Ela está perguntando aqui, onde vai ser o sarau? Vai ser no Clubinho, no Miguel Gebrim, né? Isso, lá no espaço, nosso espaço. Hoje é o espaço Máscaras é ali, viu, Márcia? Isso. Maurinho, mais uma vez, parabéns aí por tudo, né, que você faz pro teatro guaranesiano, parabéns por essa grande conquista, sonhinho difícil, né, de ser realizado, mas enfim, tá aí, sexta-feira tem a inauguração do Espaço Máscaras, eu acho que a partir de agora é um novo, claro, é um novo recomeço que você disse, mas é uma porta que se escancara pro Grupo Máscaras, né? Então, Cláudio, eu queria, não me alongando muito, isso não é uma conquista só minha, né, hoje eu tem que agradecer também as pessoas que fazem parte da diretoria, a Keila, que é a presidente, a Cecília, que é a vice-presidente, ao Leandro, que faz parte da diretoria também, como diretor de marketing, a Ariane, a Jax Tampone, que faz parte da diretoria e também está dando as aulas de teatro, a Rafaela Cinta, que abraçou a causa da dança no teatro, no grupo Máscaras e está até hoje lá com a gente, ao Vitor, aos atores que estão lá agora trabalhando, estão ralando, daqui a pouco saindo daqui já tem ensaio de novo, e ao Tiago Miguel, a dona Floripes, que ao próprio Marcelo Rosa, ao pessoal que confiou na gente, né, falou: olha, vou deixar espaço para vocês utilizem da melhor maneira, e a gente está tentando fazer o melhor. Então essas pessoas a gente tem que agradecer muito, e agradecer a todas as outras pessoas que direto ou indiretamente ajudam e colaboram com o Grupo Máscaras. Perfeito, Maurinho. Sexta-feira, então, a partir das 8 da noite, 8:30 da noite, né? Isso, olha, só mandando um abraço aí pro pessoal que pediu pra mandar um abraço, mano Rap, um abraço pro meu sobrinho João Paulo, meu pai Binta Roxa, meus filhos e a todo mundo. Valeu, Maurinho, um abraço pra dona Floripes, que sempre tá ouvindo. Dona Floripes, já agradeci, outro abraço, dona Floripes. Intervalinho comercial, eu volto já, vou falar com a Vivian Boturi, né, porque amanhã tem uma assembleia da Associação Amigo dos Amigos, então fique por aqui, no Expresso. Programa Expresso.